celular. El celular. Orando conosco. Orando com nosotros. Começamos a oração aqui hoje. Começamos a oração hoje. 8:30 ou até antes, se não falha a memória. 8:30 ou até antes. Amém? Amém. Grita bem forte. Ouvintes! Recebam! Recebam! A doce paz! Doce paz! De Jesus! Jesus! Nosso querido Salvador! Querido Salvador! Que breve voltará! Para nos arrebatar. Toda igreja começa a dar glória, glória, glória, glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, perdoa, Senhor, os nossos muitos pecados, por amor da tua palavra, ó Deus. Branqueia, branqueia, meu Senhor, as nossas vestiduras espirituais, e opera milagres, ó Deus, na vida de todos que estamos aqui orando, se humilhando na tua presença, Deus. Senhor, toca também em cada ouvinte que oram conosco, Deus. Tenha misericórdia, meu Pai. Tenha compaixão, Senhor. No teu nome, ó Deus. Por amor da tua palavra. Opera, Senhor. Opera maravilhas para a glória do teu nome aqui no meio da multidão e na vida dos ouvintes. Aleluia, Jesus! Tu és um Deus que ouve as orações, faça justiça, meu Deus, a favor dos teus servos, pregadores da sã doutrina, Pai. Repreendo o demônio da besta, misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos, certos da tua resposta. Diga amém, Jesus. Vamos ler a Bíblia Sagrada, igreja querida. Vamos ler a Bíblia Sagrada, igreja querida. Louvado seja Deus para sempre. No livro de São Lucas. São Lucas, livro de São Lucas. Hoje é um dia especial. Hoje dia especial. Santa Ceia do Senhor. Santa Cena del Senhor. Que maravilha. Mais uma vez. Mais uma vez. Vamos comer a carne de Jesus. Vamos comer a carne de Jesus. E beber o sangue do Cordeiro de Deus. Beber o sangue do Cordeiro de Deus. Igreja querida, igreja querida, estamos observando muitas pessoas de pé. Observamos muitos de pé, porque o templo da glória divina está pequeno. Pues el templo de la gloria divina está pequeño. Mas Deus já preparou. Dios preparó. Outro templo que. Outro templo. Três vezes maior do que este. Más grande que este. Glória a Jesus. Para a glória de Deus. Quanto mais luta, mais bênção de Deus. Mais bênção de Deus. As irmãs, amém. Está com a mão ocupada, não dá, né, irmãos? Com a Bíblia na mão, não dá para bater palma. Diga glória a Jesus. Vamos lá, São Lucas, capítulo. São Lucas, capítulo. Pula mais um versículo, 22. São Lucas 22. Versículo 7 a seguir. Versículo 7. Última Páscoa, a Santa Ceia. Última Páscoa e a Santa Cena. É o cabeçalho. O título. São Lucas, capítulo 22. São Lucas, capítulo 22. Já abriu aí a Bíblia aí? Já achou o texto sagrado, ouvintes? Encontrou o texto sagrado, ouvintes? É, agora é só celular, celular para todo lugar. Agora é só o celular. E a Bíblia está lá empoeirada na gaveta. Ficou a Bíblia para um lado. Pega a Bíblia, vamos aprender com Jesus, ouvintes. Aprendamos com Jesus e a Bíblia, ouvintes. Evangelho de São Lucas. São Lucas. Capítulo 22. 22. Versículo 7 a seguir. Versículo 7 em adelante. Tem alguns irmãos ainda procurando. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. São Lucas 22. São Lucas 22. Versículo 7 a seguir. 7 em adelante. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Llegou el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y mandou a Pedro y a João dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Páscoa para que la comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que preparemos? E ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? E ele disse-lhe: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, seguiu-o até a casa em que ele entrar. Ele les dijo: He aqui, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Entonces él os mostra. Entonces dijo: El maestro dice: ¿Dónde está el aposento que he de comer la Páscoa con mis discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Entonces aí farei os preparativos. Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. E disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. E les dijo: Quanto he deseado comer con vosotros esta Páscoa antes que padezca. Porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Porque os digo que não la comeré mais hasta que se cumpla en el reino de Dios. E tomando o cálice, havendo dado graças, lhes disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque vos digo que ya no beberéis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazeis isso em memória de mim. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Semelhantemente tomou o cálice, dizendo, de versículo 20, vamos repetir. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas eis que a mão do que me trai estás comigo à mesa. Mas he aqui, la mano del que me entrega está comigo en la mesa. Amém. Amém. Levanta o poder de Deus para os céus. Diga: meu Deus, meu Pai, me limpa no teu sangue, por dentro e por fora. Ó Deus meu, abre o meu coração, minha mente, para eu compreender o Evangelho do Reino de Deus, para eu entender, Senhor, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do Santo Evangelho do Reino de Deus. Fala, meu Jesus, que o teu servo ouve. Amém. Amém, Jesus. Pode sentar, a igreja querida. Desocupe as mãos, todos. Desocupe as mãos. E agora palmas. Mais forte, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Que nos dá a vitória. Que nos dá a vitória. Por nosso Senhor. Por nosso Senhor. E Salvador. E Salvador. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Igreja, estamos. Estamos, igreja. No prosseguimento da campanha. No prosseguimento da campanha. Jejum mundial da última hora. Ayuno mundial de la última hora. Para. Para. Deus fazer justiça. Deus fazer justiça. A favor. A favor. Dos seus servos. De seus servos. Que zela da doutrina. Que zelam da doutrina. Porque grande é as perseguições. Grandes são as persecuções. Ou seja, muitas. Muitas. E muitos inimigos se levantam de todos os lados. Perdão, ouvinte. Muitos se levantam de todos os lados. É para querer atrapalhar. Para querer atrapar a obra de Deus, impedir a obra de Deus. Mas é criaturas, são criaturas que adora a criatura, que adora a criatura, que é Satã, que é Satanás, que se levanta contra o próprio Deus, se levanta contra o próprio Deus. Pois a Bíblia diz, pois a Bíblia diz que todos que todos persegue os remanescentes de Deus. Los que persiguen el remanescente de Dios. Persegue a igreja primitiva, a doutrina divina. La iglesia primitiva, doctrina divina. Que pregamos a sã doutrina. Predicamos la sana doctrina. De Jesus. De Jesús. E praticamos. Practicamos. São inimigos de Deus. São inimigos de Deus. Estão contra o próprio Criador. Estão contra o próprio Criador. Por isso que Deus. Por isso Deus. É usando o missionário Emerson Nunes. Usando o missionário Emerson Nunes. Levantou esta campanha aos domingos. Levantou a campanha aos domingos. Nosso Deus é um Deus. Deus é um Deus. Que se vinga. Que se de vingança. De todos que se levanta contra ele. Contra todos os que se levantam contra ele. E esta campanha, amada igreja. Esta campanha, igreja. Já está surtindo efeito. Está surtindo efeito. O Deus, Deus da vingança. De la vingança. Ele que se vingou contra a Coreia e a Birã. Vingou contra a Coreia e a Birã. Que se levantou contra Deus. Se levantou contra Deus. Contra Moisés. Contra Moisés. Ele mesmo se vingou. Ele mesmo se vingou. Contra Absalão. Contra Absalão. Se vingou. E se vingou. Contra Herodes. Contra Herodes. Que se levantaram contra. Se levantaram. O povo de Deus. Contra o povo de Deus. Então nós vemos que Deus é um Deus que se vinga. Deus é um Deus que se vinga. De todo que se levanta contra ele mesmo. Todos que se levantam contra ele mesmo. Quando Saulo perseguia os crentes fiéis. Quando Saulo perseguia os crentes fiéis. No século primeiro. No século primeiro. Que pregava a mesma doutrina que nós pregamos. Pregando a mesma doutrina que nós pregamos. Jesus se apresentou para Paulo, ou Saulo. Jesus se apresentou a Paulo. Jogou ele por terra do cavalo. Jogando-lo por terra. E disse, por que está me perseguindo, Paulo? E disse, por que me estás perseguindo, Paulo? Então nós vemos. Vemos. Quando alguém persegue a igreja primitiva, a doutrina divina. Quando alguém persegue a igreja primitiva, está perseguindo o próprio Deus. Persegue o próprio Deus. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Mais cedo ou mais tarde. Mais temprano ou tarde. Se não se humilhar perante Deus. Se não se humilhar delante de Deus. Se não se converter. Se não se converte. Vai cair por terra. Cairá por terra. Deus vai jogar por terra. Deus vai arrojar por terra. E alguns Deus vai agir. Alguns Deus será. Se vingando até com a morte. Até com a morte. Matando muitos que se levantar contra essa igreja. Matando muitos que se levantam contra essa igreja. Estão contra o próprio Deus. Estão contra o próprio Deus. Como Deus fez nos dias de Moisés. Como Deus fez nos dias de Moisés. Nos dias de Davi. Nos dias de Davi. Nos dias de Herodes. Dias de Herodes. Amém, igreja. Amém. Portanto, irmãos e irmãs. Por isso, irmãos. Obreiros e obreiras. Obreiros e obreiras. Missionário Emerson Nunes. Missionário Emerson Nunes. Deus está dizendo para todos nós. Diz para todos. Não tenha medo deles. Não tenha medo deles. Nem se atemorize. Nem se atemorize. Porque a peleja não é vossa. A peleja não é vuestra. É minha. É minha. Diz o Senhor dos Exércitos. É a palavra suriana, lá vai. Aleluia. Querida igreja, e aqui. Igreja, e aqui. Nós ouvimos. Escuchamos. O nosso Jesus. Nosso Jesus. Ele como hebreu. Como hebreu. Israelita. Israelita. Ele também participava da Páscoa. Participava da Páscoa. Estava lá. Estava naquela aí. Época. Em la época. Naquele mês. Em aquele mês. Como Jesus estava conosco aqui na terra dos viventes. Como Jesus estava em la tierra de los vivientes. É a celebração. La celebración. Da Páscoa. De la Páscoa. É uma festa de comemoração. É uma festa de comemoração. Que todos os israelitas. Todos os israelitas. Eles fazem. E assim. Glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Se alegrando na presença de Deus. Alegrando-se na presença de Deus. Agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. Pelo grande livramento. Por el gran libramiento. Que Deus. Que Deus. Livrou Israel. Librou Israel. Das garras de Faraó. De las garras de Faraó. Na escravidão lá do Egito. De la esclavitud de Egipto. E o nosso Jesus. E nosso Jesus. Ele também. Também. Participava da Páscoa. Participava da Páscoa. Pois ele é descendente de Abraão. Era descendente de Abraão. Jesus um hebreu. Jesus um hebreu. E ele. E ele. Se reuniu com os apóstolos. Se reuniu com os apóstolos. Em um cenáculo. No cenáculo. Uma sala grande. Uma sala grande. E ali os apóstolos, prepararam a Páscoa para o Senhor. Prepararam a Páscoa para o Senhor. E o nosso Jesus, participou ali da Páscoa. Participou da Páscoa. Comeu ali a Páscoa. Comeu a Páscoa. Bebeu ali o suco de uva. Bebeu o jugo de la uva. Diga amém. Diga amém. Após ele participar da Páscoa. Depois de haver participado da Páscoa. Olha o que ele falou aqui. Olha o que falou. No versículo. Versículo. 17. 17. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele tomou o cálice. Tomou o cálice. Havendo dado graça. Dando graças. Disse-lhe. Dijo. Tomai-o. Tomar. E repartiu entre vós. Repartiu entre vós. Porque vos digo que. Porque os digo que. Já não bebereis. Já não bebereis. O fruto da vide. El fruto de la vid. Até que venha. Hasta que venga. O reino de Deus. El hijo de Dios. Aqui ele concluiu. Concluyó. A participação na Páscoa. La participación en la Pascua. Após. Después. Ele participar. De participar. No versículo 19. Versículo 19. Está explicando para nós servos de Deus. Explicando para os servos de Deus. Que foi celebrado. Que foi celebrado. Pelo próprio Jesus. Pelo próprio Jesus. A primeira Santa Ceia do Senhor. A primeira Santa Ceia do Senhor. Diz o seguinte. Diz assim. Capítulo 22 de Lucas. Capítulo 22 de Lucas. Versículo 19. Versículo 19. E tomando o pão. Tomando o pão. E havendo dado graças. Havendo dado graças. Partiu e deu-lhe. Lo partió y lo dio. Dizendo. Diciendo. Isto é o meu corpo. Este es mi cuerpo. Que por vós é dado. Que es dado por vos. Fazer isto. Hacer esto. Ou seja, fazer isso. Hacer eso. Em memória de mim. En memoria de mí. Compreendeu, igreja? Compreendió. Então nós vemos. Entonces vemos. Que. Sí. A Santa Ceia. La Santa Cena. É para nós lembrarmos. Es para nosotros recordar. Do sacrifício de Jesus. Ele sacrifício de Jesus. Que ele passou. Que passou. O sofrimento. O sofrimento. A aflição. Aflição. Ele foi. Foi. Agredido. Foi agredido. Muitas vezes. Muitas vezes. Pelos carrascos. Pelos carrascos. Pelos homens impios. Pelos homens impios. E depois dele ser agredido, depois de ser agredido, ele foi pendurado lá no madeiro, foi colgado no madeiro. E depois de algumas horas, ele morreu. Ele morreu. Amém? Amém. Foi sepultado. Foi sepultado. Mas no domingo pela manhã, domingo por la mañana, no domingo, primeiro dia da semana, primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Glória a Jesus. Digam amém. Amém. Então ele deu algo. Ele deu. Ele deu ações de graças. Deu ações de graça. Com o pão na mão. Com o pão na mão. Fez aquela oração dando graças a Deus. Fez a oração dando graças a Deus. Aí deu para os apóstolos. Deu para os apóstolos. Os que estavam com ele. Os que estavam com ele. Obedecendo a sua doutrina. Obedecendo a sua doutrina. Após os apóstolos. Com os apóstolos. Comer a carne de Jesus. Comer a carne de Jesus. Semelhantemente. Semejantemente. Ou seja, dice, como Jesus tomou o pão e deu graças, como tomou o pão e deu graças, ele fez o mesmo, isso é o mesmo, com o cálice, com o cálice, que é um utensílio, é um utensílio, tudo indica, tudo indica, é uma jarra grande, é uma jarra grande, ou um copo grande, é uma copa grande, com o suco da uva, com o jugo da uva, e ele fez aquela oração. Ele hizo la oración ao nosso Deus e Pai. A nosso Deus e Padre. Dizendo o seguinte. Dizendo o seguinte. No versículo 20. No versículo 20. Semelhantemente tomou o cálice. Tomou o cálice. Depois de cear. Depois de cenar. Dizendo. dizendo: este cálice, é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Derramado por vocês. Compreendeu, igreja? No versículo 19, ele diz que, quando nós comemos a carne de Jesus, bebemos o sangue de Jesus, estamos relembrando, do sacrifício, do sangue que ele derramou na cruz, la sangre que derramó en la cruz, sangue inocente, para nos livrar da morte eterna, para livrar-nos da morte eterna. Portanto, hoje é dia. Portanto, hoje é dia de nós, de nosotros, relembrar, recordar, e se humilharmos, humilhar-nos mais e mais, mais e mais. De que maneira? De que maneira? Procurando a partir de hoje. Buscando a partir de hoje. Sermos mais obedientes a Jesus. Ser mais obediente a Jesus. Se humilhar é isto. Humilhar-se é isso. É se sujeitar à doutrina do Senhor. É sujeitar-se à doutrina do Senhor. Porque muitos pedem perdão. Muitos pedem perdão. Até choram. E choram. É na igreja. É na igreja. No seu lar. É no seu hogar. Mas continua pecando. Pero continua pecando. Continua. Continua. Praticando as obras. Las obras praticando. O velho homem. Del viejo hombre. A velha mulher. De la vieja mujer. Esse tipo de humilhação. Ese tipo de humillación. É só de lábios. Es solo de labios. É uma humilhação falsa. Humillación falsa. E vem participar da ceia. Viene a participar de la cena. Participando das obras dos ímpios. Participando de las obras de los impíos. O nosso Jesus, nuestro Jesús, ele usa Paulo dizendo. Ele usa Paulo dizendo. Lá no livro de Coríntios. El libro de Corintios. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Ele diz o seguinte usando a boca de Paulo. Dice lo siguiente usando a Pablo. Examine-se pois o homem. Examine-se el hombre. Examine-se pois a mulher. Examine-se pues la mujer. Cristãos. Cristianas. E assim coma deste pão, assim coma deste pão, e beba deste cálice, e beba deste cálice. Manda nós examinar a nós mesmos, manda examinar-nos a nós mesmos, examinar a nós, e examinar-nos a nós. É como que falando assim, como disse assim, olha para você mesmo, meu servo, mire para você mesmo, olha para você mesmo, minha serva, mire você mesma, minha serva. Se estás, se estás obedecendo a minha sã doutrina, obedecendo a minha sana doutrina, porque todos aqueles, porque todos aqueles que participam da ceia, participam da cena, em desobediência à sã doutrina de Cristo, em desobediência à doutrina de Cristo, ele usa Paulo dizendo, ele usa Paulo dizendo que vai receber, para receber fraqueza, fraqueza, doença, dolência, morte, morte e condenação. E condenação. É Jesus usando Paulo. É Jesus usando a Paulo. Paulo disse: o que eu ensinei para vocês, irmãos de Coríntios. O que eu ensinei para vocês, irmãos de Coríntios. E para todos os cristãos em volta de toda a terra. E todos os cristãos em toda a terra. Eu aprendi do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Deu para entender, querida igreja e amados ouvintes? Deu para entender, querida igreja e ouvintes? Jesus, ele é muito bom para conosco. Jesus é muito bom com nós. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Assim coma del pan y del cálice. Está vendo? Ele manda nós examinar a nós mesmos. A Bíblia nos manda examinar-nos. Olhar para nós mesmos. Mirar a nós mesmos. Como é que vai a nossa vida com Deus? Como vai a nossa vida com Deus? Se a nossa vida, se nossa vida está agradando a Deus, está agradando a Deus. Se a nossa vida, se nossa vida está enquadrado na doutrina de Jesus, enquadrado na doutrina de Jesus, que manda, que manda ser de santos, ser de santos. em toda a vossa maneira de viver. E toda a vossa maneira de viver. Santo no corpo. Santo no corpo. Santo na alma. Santo no alma. Santo no espírito. Santo no espírito. Que significa o seguinte? Que significa lo siguiente? Separação. Separação. Na maneira de se vestir. Na maneira de vestir-se. Na maneira de pensar. Na maneira de pensar. Na maneira de agir. Na maneira de ser. Diferente. Diferente. Do povo que não aceita Jesus. Do povo que não aceita Jesus. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Olha! Uma pessoa. Uma pessoa. Que é cristã. De cristiana. E vem participar da Santa Ceia aqui hoje. Vindo a participar da Santa Ceia. Mas ele ou ela. Mas ele ou ela está assistindo, está mirando, está vendo as imagens da besta que fala, as imagens da besta que habla, na televisão, na televisão, grandona que fica na sala dos idólatras, grande na sala de los idólatras, e também na tela, também na pantalla, nos celulares, del celular, que os crentes idólatras, que los creyentes idólatras estão assistindo todo dia, está mirando todo el día, principalmente, principalmente, os falsos profetas, los falsos profetas, são verdadeiras bestas, verdaderas bestias, que estão com a Bíblia na mão, com a Bíblia na mão, andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, falando de Deus, de Jesus, falando de Deus e de Jesus, mas eles já é, pero ellos ya son a imagem da besta que fala, a imagem da besta, porque a Bíblia diz, la Biblia dice, em Apocalipse 14, Apocalipse 14, todos que adorar, todos los que la adoran, ou seja, assistir, los que miran. A imagem da besta que fala. La imagen de la bestia que habla. Seja crente ou não. Seja creyente ou não. Seja pastor ou não. Seja pastor ou não. Que está lá na tela do celular. En la pantalla del celular. Através. Através. Dos canais. Dos canales. É que de filmagens. De filmaciones. Vídeos que vêm nos aplicativos. De vídeos que vêm nos aplicativos. Uma diversidade de aplicativos. Diversidade de aplicativos. Uma diversidade de canais. Diversidade de canais. De falsos profetas. De falsos profetas. Que transmite. Que transmitem. As filmagens dos cultos. Filmação del culto. É das reuniões lá nas igrejas deles. De suas reuniões deles. Todos cristãos. Todos cristianos. Que estão vendo. Que estão vendo. Assistindo. Mirando. Os falsos profetas. Os falsos profetas. Apocalipse 14 diz. Apocalipse 14 diz. Que Deus. Deus. Já determinou. Determinou. A sentença. Da sentença. A condenação dos tais. Condenação de los tais. Já está decretado. Está decretada. Pelo Deus de Israel. Aricata la basuriana. Por quê? Por quê? Deus já decretou a condenação de quem adorar a imagem da besta que fala. Ele decretou sua condenação da imagem da bestia. Por quê? Por quê? Ele diz aqui através de Paulo. Diz através de Pablo. Qualquer que comer ou beber. Qualquer que coma ou beba. A carne de Jesus. La carne de Jesus. Beber o sangue de Jesus. E beber la sangre de Jesus. Indignamente. Indignamente. Come e bebe para sua própria condenação. Come e bebe para sua própria condenação. Tá vendo como? Está vendo? A palavra concorda? Como concorda a palavra? Coríntios 11. Coríntios 11. Deus usando a boca de Paulo. Deus usando a boca de Pablo. E Apocalipse 14. Apocalipse 14. Combina. E combina. Uma mensagem com a outra. Um mensagem com ele outro. Condenação para quem participar da ceia indignamente. Para os que participam indignamente. Condenação para quem adorar a imagem da besta que fala. Para os que adoram a imagem da besta que habla. Portanto, igreja querida. Portanto, igreja querida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo, o homem. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Oh, glória a Jesus. Por causa disto, há entre vós, aí entre vocês, muitos fracos, muitos débiles, muitos doentes, dolientes, muitos que dormem, muitos dormem. Tá vendo? Está vendo? Por quê? Por quê? Comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus. Comendo a carne e bebendo a sangue de Jesus. Em pecado. Em pecado. Em desobediência à sã doutrina. Desobedeciendo a sana doutrina. É isso que eu estou falando. É isso que digo. É o significado de indignamente. Significado de indignamente. Compreende, igreja? Compreende. Indignamente é a pessoa que é crente. A pessoa que é crente. O cristão. O cristiano. Que participa da ceia. Participando da cena. A pessoa, por exemplo, que é crente. A pessoa crente. Raspa a sobrancelha igual a ímpia. Se rapa as cejas. Está indignamente. Indignamente. Está em pecado, está igual a ímpia. Está em pecado igual que os impíos. Está vivendo uma vida abominável. É uma vida abominável. A Bíblia diz que os ímpios. A Bíblia diz que os impíos. E as suas obras. Suas obras. É abominável. É abominável. Perante o nosso Deus. Delante de nosso Deus. A pessoa que é crente. Pessoa crente. Que está lá torcendo para o time de futebol. É aficionado ao equipo de futebol. Que vem participar da ceia. Participando da cena. A pessoa é crente. Pessoa crente. Vem participar da ceia. Vem participar. Estica o cabelo com aquelas malditas chapinhas. Se hace alisado de pelo. Usa roupas decotadas. Usa roupa escotada. Mangas cavadas, mulher. Manda-se mangas. Os mujeres. Homens ficam lá. Homens quedam aí. No trabalho. En el trabajo. Nas suas casas. Sus casas. Com a camisona aberta. Com a camisa aberta. Mostrando a nudez. Mostrando sua desnudez. Outros ficam até sem camisa mesmo. Ou até sem camisa. Está indignamente. Está indignamente. Está lá na casa dele, ou na casa dela, ela. Está na casa dele ou de ela. O filho deixa ela nervosa. El hijo deja nervioso. Ou o neto. Furioso. Deixa ele nervoso. El nieto deja furioso. A filha deixa ela nervosa. La hija deja furiosa. Deixa ele nervoso. Deja él agitado. Fica irado. Queda airado. Começa a agir igual ímpio. Y hace como el impío. Xingando palavrões. Hablando malas palabras. Aí vem participar da ceia. Viene a participar de la cena. Outros. Outros. Jogando na loteria. Jugando la lotería. Vem participar da ceia. Participa de la cena. Outras irmãs. Outras hermanas. Raspa as pernas. Y rapando las piernas. Parte íntimas. Parte íntima. Para parecer mais bonita para o mundo. Para parecer más bonita al mundo. Indignamente. Indignamente. Isso é costume de ímpias. Es costumbre de impías. Outros irmãos. Outros hermanos. Tá lá torcendo para o time de futebol. Aficionado del equipo de fútbol. Assistindo lá na imagem da besta na tela do celular. Assistiendo la imagen de la bestia en la tela del celular. Tá lá ouvindo lá o filho do diabo lá falando de futebol. Está oyendo el hijo del diablo hablando de fútbol. Vem participar da ceia. Y participa de la cena. Indignamente. Indignamente. Os tales. A Bíblia diz. La Biblia dice. Que vai receber fraqueza. Va a recibir debilidad. Por isso que muitos. Por eso muchos. Não tem força de orar. No tiene fuerza de orar. Muitos cristãos. Muchos cristianos. Não tem força de jejuar. No tiene fuerza de ayunar. Porque estão doentes. Están dolientes. Como diz, estão fracos. Están débiles. Porque o pecado, igreja. El pecado, iglesia. Ele paga. El paga. Com fraqueza. Con debilidad. Desânimo. Desánimo. O pagamento do pecado é. El pago del pecado es. Fraqueza espiritual. La debilidad espiritual. Derrota espiritual. Derrota espiritual. Principalmente. Principalmente. Aqueles crentes. Aquellos creyentes. Que aceita. Que aceptan. Que apoia. Que apoyan. A imagem da besta lá na sua casa. A imagem da besta em sua casa. Que apoia. Que apoia. Que concorda. Que concorda. As filmagens. Com as filmações. Que tudo é imagem da besta de Satanás. A imagem da besta de Satanás. Vão receber o pagamento. Vai receber o pago. De concordar com estas idolatrias do diabo. Concordando com a idolatria do diabo. Fraqueza, desânimo. Debilidade, desânimo. Fica murmurando contra o seu superior. Murmura contra o seu superior. Tá muitas vezes conosco. Muitas vezes conosco. Mas como João diz. Como Juan dice. Estão conosco. Estão conosco. Mas não é um dos nossos. Mas não é de nosotros. Fala não, aqui é nós que manda. Aqui nosotros mandamos. Lá cede ao missionário, os irmãos lá, diretores, aqui é com nós. Aqui é com nós, não com aqui quem senador. Manda é nós. Aqui nós mandamos. É, tá indignamente esses crentes. Tá indignamente esses certamente crentes. O diabo já enganou. O diabo já nos enganou. E a fraqueza, a derrota espiritual. derrota espiritual. Não vai tardar na vida desses cristãos. Não vai tardar nesses cristãos. Glória a Jesus! Grita, Deus é bom para mim. É assim que a Bíblia ensina. É assim que a Bíblia ensina. Todos que participam da ceia indignamente. Todos os que participam indignamente. Vai receber. Vai receber. Fraqueza, doença. Fraqueza, dolência. Morte. Morte. Que é desviar da verdade. Que desvia da verdade. Quando aquele filho pródigo voltou. Quando o filho pródigo voltou. O pai recebeu alegre. El padre recibió alegre. Y dice, ese meu filho estava morto e reviveu. Estava morto. Oh, glória a Jesus! É verdade! Aleluia. Portanto, igreja querida. Portanto, igreja querida. Examinai-vos a vós mesmos. Examinai-vos vosotros. Cuidado! Cuidado! Se você, se você está ainda, está aún com a bagagem lá do mundo, con el bagaje del mundo, as irmãs com a roupa, hermanas con la ropa mundana, mundana, que veio de lá do outro ministério caído, que vino del otro ministerio caído, no caminho largo da perdição, desde la perdición, é onde está eles? ¿Dónde están ellos? Das filmagens, dos telões. Filmaciones y telones. Da igreja preta. Iglesia negra. Do salto alto. Taco alto. Cabelo cortado, mulher crente. Cabelo cortado, mujer creyente. Homem crente, bermudão. Com bermuda. Torcendo pro time de futebol. Haciendo barra al equipo de fútbol. É, luzes e fumaças. Luzes y humo. É peça teatral lá dentro da igreja. Pieza teatral dentro de la iglesia. Falando de Deus. Falando de Deus. Você veio de lá dessas igrejas apostatadas. Vindo da igreja apostatada. Tem que deixar os costumes lá da Jezabel que eles estão abraçando. Deixa a costume de Jezabel que abraçam. Não pode continuar com esse costume dos Nicolaitas. Não pode continuar com o costume de Nicolaitas. Aqui na igreja primitiva, doutrina divina. Na igreja primitiva, doutrina divina. Mas tem alguns que estão com coração duro. Os alunos estão com coração duro. Eles falam. E dizem: ah, não pode pregar muito duro, não. Isso é muito duro, não. Não pode falar de roupa, do salto alto, que é pecado. Não pode falar da roupa, não pode falar da manga cavada, roupas decotadas. E da manga corta ou roupas escotadas. Não pode falar dos bermudão, que os irmãos não podem. Não pode falar da bermuda, que não pode. As irmãs não podem usar roupas. Não pode usar roupas. Curtas. Cortas. Quando senta, sobe e mostra até as peças íntimas. Que se mostra. Mostra a nudez. Íntima. Mostra a desnudez. Não pode falar não, assim não. Eles dizem que não pode falar. Pode assim. Falar de filmagem nem de televisão não. De filmação nem de televisão. Não precisa ficar falando. Não necessita falar. O povo já sabe. O povo já sabe. Olha aí o diabo enganando esses pregadores. O diabo enganando esses. Olha o diabo na vida desses crentes. O diabo na vida desses crentes. Porque a Bíblia diz. A Bíblia diz. Pedro e Paulo. Pedro e Paulo. Ele diz: eu não me canso de ensinar as mesmas coisas. Não me canso de ensinar as porque mesmas é coisas. Para edificação de vós. Diga glória a Jesus. Os irmãos ouvintes. Irmãos ouvintes. E os irmãos obreiros aqui presentes. Irmãos obreiros presentes. Presta atenção no pastor da igreja aí. Preste atenção no pastor da igreja. Se ele não estiver pregando igual nós aqui na sede. Se não estivesse predicando igual. Igual o missionário Emerson Nunes. Como o missionário Emerson Nunes. Combatendo mesmo, salto alto. Combatendo o taco alto. Filmagem, televisão. Filmação, televisão. Falando mesmo, direto. Hablando diretamente. Contra essas imundícias. Contra aquela imundícia. Contra as roupas desbotadas azuis. Contra roupas escotadas jeans. Salto alto. Taco alto. Depilação na sobrancelha. Depilação de la ceja. Mulher cortando o cabelo. Mulher cortando o cabelo. Apontando, cortando a ponta do cabelo. Cortando la, Tudo isso é abominação para com Deus. É abominação para com Deus. Combater o salto alto. E ele taco alto. Se não combater. Se não combater. As depilações. Las depilaciones. Das mulheres e dos homens crentes. Mujeres y hasta hombres. Se não combater as pinturas. Si no combate las pinturas. Porque todas essas coisas. Todas esas cosas. E muito mais. Mucho más. A lista é grande. Es una lista grande. De obras do mundo de Jezabel. Obra del mundo de Jezabel. Que nós temos que combater diretamente. Temos que combater diretamente. Muitos falam, não pode pecar. Não pode ser idólatra. Não pode ser idólatra. Se não vai para o inferno. Não vai para o inferno. Não pode andar na moda. Não pode andar na moda. Se não vai, não vai ter salvação. Não vai ter salvação. Mas não explica. Pero não explica. Que moda que não pode. Qual é a moda? Não explica. Não explica. Que sapato que não pode. Que sapato que não pode. Não explica. Não explica. Que idolatria que não pode. Que é a idolatria que não pode. É, porque os falsos profetas. Os falsos profetas. Vestido de ovelhas. Vestido de ovejas. Mas são lobos devoradores. Aleluia! Temos que falar, não pode ser idólatra. Temos que falar, não pode ser idólatra. Tem que abandonar a idolatria. E abandone a idolatria. Que os idólatras não têm parte no reino dos céus. Pois não têm parte no reino dos céus. Mas que idolatria? Mas que idolatria? Televisão. Televisão. Filmagem. Filmações. Ver cultos filmados nos canais do YouTube. Cultos filmados no canal de YouTube. O YouTube já é uma idolatria terrível. Genera uma idolatria terrível. Tem que explicar que tudo isso é idolatria. Tem que explicar tudo isso é idolatria. Não pode andar na moda igual os ímpios, mas que moda que não pode? Não pode, os irmãos não podem usar paletó rachado. Não pode usar el saco rajado. Os irmãos não podem usar roupa azul desbotada apertadinha. Roupas azuis. Colado. Apretadas. As irmãs não podem usar saia rachada. Ni falda com abertura. Na frente, atrás, dos lados. Adelante, atrás, nos lados. Os irmãos, as irmãs não podem usar salto alto. Não pode usar taco alto. Os irmãos não podem andar cabeludão cobrindo a orelha. Não pode andar cabeludo. As irmãs não podem cortar a ponta do cabelo. Cortando a ponta do cabelo. Que tudo semana. Isso é pecado e muito mais ainda. Muito mais. Oh, glória a Jesus. Pode assim filmar. Não pode filmar. A filmagem ela produz a imagem da besta que fala. Produce la imagen de la bestia que habla. E a imagem da besta que fala. La imagen de la bestia que habla. Quem assiste ela. Quien la mira. Jesus disse que é um idólatra. Jesus disse que é idólatra. Como eu falei, vou repetir. Repetirei. Apocalipse 14, Jesus já determina a condenação. Apocalipse 14 determina. Porque é idolatria. Porque é idolatria. Compreende? Compreende. O que mais está matando os crentes em todo o mundo? O que mata crentes em todo o mundo? É as filmagens. É, las filmaciones. É os cultos filmados. Os cultos filmados. Na mini televisão. Na mini televisão. Que aparece lá. Que aparece aí. Através de vários. Através de vários. Aplicativos. Vários aplicativos. Vários. De vários. Todos os aplicativos que coloca. Todos os que colocam. As filmagens. Las filmaciones. Seja de pregador do evangelho ou não. Seja de predicador do evangelho ou não. Deus proíbe nós. Deus proíbe nós outros. Participar. Participar. Dessas coisas. Dessas coisas. Porque é idolatria. Pois é idolatria. Mas. Pero. Maior parte dos crentes. La mayor parte de los creyentes. Uma minoria. Una minoría. Se conta nos dedos. Se cuenta con los dedos. Que não estão enfeitiçados. No están hechizados. Acorrentados. Agarrados. Não estamos não, não. No están, no. Pela imagem da besta que fala. La imagen de la bestia que é habla. Uma minoria. Minoría. Porque a maior parte dos crentes. La mayor parte de los estão creyentes. Acorrentados. Están encadenados. Pela imagem da besta que fala. Derrotados espiritualmente. Derrotados espiritualmente. Aleluia! E quem participa da ceia? E participa da cena? Que está adorando a imagem da besta que fala. Adorando a imagem da besta que habla. você vai receber fraqueza, doença, morte e condenação. Recebe debilidade, morte e condenação. Essa morte é você se desviar totalmente da presença do Senhor. Essa morte você se desvia totalmente. Todos que adoram a imagem da besta que fala. Todos que adoram a imagem da besta que habla. Que usa costumes. Que usa costumbres. Roupas. Roupas. Calçado. Calçado. Pintura. Pintura. A mulher corta o cabelo. A mulher corta o cabelo. Agora tem a nova moda do diabo. Agora é a nova moda do diabo. Homens e mulheres. Que homens e mulheres. Colocando. Se colocam. É nos seus olhos. Em seus olhos. É uma moda. La moda. Semelhante a uma asa de um morcego. Semelhante a uma ala. Uma asa de morcego, morcego. A ala de murciélago. Bem grandão assim, aquela, nem sei como é que chama isso aqui, ó. Bem grande. Tem a sobrancelha, como é que chama o outro aqui? Esses... Hã? Depois das cejas. Os cílios. A moda do diabo agora está cheia de crente usando isso. Uma asa de morcego no seu olho. Para ir para o inferno. Todos que participam das coisas dos impios. Todos que participam das coisas dos impios. E participar da ceia. Participa da cena. Estão participando indignamente. Participam indignamente. Os céus e a terra passarão. El cielo y la tierra pasará. Mas a palavra de Deus não passará. Oh, glória a Jesus! Na igreja primitiva, doutrina divina. Na igreja primitiva, doutrina divina. Todos os irmãos e as irmãs. Manos y hermanas. Tem que deixar toda aquela bagagem. Tem que deixar el bagaje. Do velho homem e da velha mulher. La carga del viejo hombre y la vieja mujer. O pastor. El pastor. Aqui da igreja. De la iglesia. Missionário Emerson Nunes. Emerson, que é o nosso pastor principal. Nuestro pastor principal. É o líder mundial. Líder mundial. Estamos junto com ele. Estamos junto com ele. Olhando os irmãos e as irmãs. Mirando os irmãos e irmãs. Se estão obedecendo a doutrina ou não. Se estão obedecendo a doutrina, porque ou... aquelas irmãs e aqueles irmãos, e os irmãos e irmãs, que não obedecem a sã doutrina, não obedecem a sã doutrina, vão receber, receberão fraqueza espiritual, debilidade espiritual. Portanto, igreja querida, portanto, igreja querida, não participe indignamente. Não participe indignamente. Você sabe como está a tua vida com Deus. Você sabe como está a sua vida com Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a igreja querida! Toda a igreja em pé, por favor. Tem aqueles que são teimosos. É aqueles tercos. É igual muitas coisas, trabalho na obra. Muitas coisas do trabalho na obra. Que a gente, o pastor Lídio e demais irmãos, Mon Carlos. Pastor Lídio e demais irmãos. Fala, fala. Habla. É assim. É assim. É assim. É assim. É assim. É assim. Mas eles falam, não, não é assim, é como eu quero. É como eu quero. Muitos falam, não é assim, é como eu quero. É como eu quero. Mesma coisa é muitos crentes. Lo mismo con muchos creyentes. Deus usa o missionário. Deus usa a missionária. A pregação doutrina. Para predicar a doutrina. E muitos continuam. Muitos continuam. Com aquela bagagem velha lá das igrejas apostatadas. Com a carga vieja da igreja. Mas os tais. Pero los tales. Vão receber. Van a recibir. Doença. Dolência. Fraqueza. Fraqueza. E morte espiritual. Morte espiritual. Excepto. Excepto. Os que se converter ao Senhor. Se convertem ao Senhor. Aleluia! Examine-se, pois, o homem crente, a mulher crente a si mesmo. Examine-se o homem e a mulher crente a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Coma deste pão e beba deste. A mesa está preparadinha. Você está preparado. Amém? Amém. Nós vamos. Vamos. Fazer uma oração. Fazer uma oração. Já vamos já rapidinho. Vamos rápido. Distribuir. Distribuir. A carne. A carne. E o sangue de Jesus. E a sangue de Jesus. Para a igreja querida. Para a igreja querida. Todos que vão participar da ceia. Todos que participam da ceia. Vão pegar uma senhazinha, né, pastor? Já estão com a senha. Quem está com a senha assim? Amém. Você pegou a senha, mas Deus falou com você, que você está indignamente. Você está indignamente. A voz é minha. La voz es mía. Mas a palavra é de Deus. La palabra es de Dios. Foi Deus que falou conosco. Fue Dios hablando con nosotros. Então você não toque. Usted no toque. Na ceia do Senhor. En la cena del Señor. Se você. Si usted. Está enquadrado. Está enquadrado. Nessas coisas do mundo. Essas coisas del mundo. Que o Espírito Santo falou. El Espíritu Santo habló. Que quem participar. Quien participa. Indignamente. Indignamente. Ainda está na tua vida. Ainda está em tua vida. Você gosta? Você gosta? Das coisas do mundo. De las cosas del mundo. O Senhor diz. El Señor dice. Arrependei-vos. Arrepentíos. Converta-se ao Senhor. Convierta-se al Señor. Que Ele é riquíssimo em misericórdia. Es grande misericórdia. Para te perdoar. Para perdonar. Amém. Amém. Vamos então fazer oração. Hagamos la oración. Para o nosso Deus. Para nuestro Dios. Limpar-nos totalmente dos nossos pecados. Limpar-nos de nossos pecados. Todos começam a dar glória, glória, glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, purifica-nos, ó Pai. Purifica, purifica-nos, Senhor, de todas as nossas imundícias. Branqueia, branqueia-nos, ó Deus, no teu sangue carmesim. Ori canta lava surianda lava. Opera, opera, Senhor, perdoando os nossos pecados, para que esta ceia seja de muita graça, poder de Deus sobre nós, para prosseguirmos de cabeça erguida, correndo com paciência no caminho apertadinho, até o fim da nossa peregrinação aqui na terra. Nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja querida. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Olha, nós vamos, diácono, pode ir já. Tira a toalha, os diáconos, presbíteros, tem muitos homens de Deus aqui hoje. Vai ser rapidinho, rapidinho. Amém? Vou passar as revelações, hein? Eu estava em casa orando, eu falei, Senhor, estou lembrando-me, quando eu estava lá na outra igreja, quando ele zelava da doutrina. O homem de Deus pregava a palavra, a doutrina, como eu preguei aqui hoje. E Deus começava a passar revelações de crentes. É, no dia da ceia. E ele falava, os irmãos estão assim, assim, vai lá, conversa lá com o presbítero, ele vai te orientar. É. Diga glória a Jesus. E o Deus não mudou. Falei, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor mostra alguma coisa aí que está escondida, algumas cunhas de Acã. O Senhor mostra, o Senhor revela o oculto e o escondido. Oh, glória a Deus. Diga, Deus é bom para mim. Olha, o Espírito Santo de Deus, ele está revelando 5 pessoas crentes. Você veio hoje com o propósito de cear. Só que você ainda está na idolatria. É, você já sabe, a mensagem falou. A Santa Ceia para os santos do Senhor. Já fala Santa Ceia. Por isso que fala, quem participar indignamente vai receber 4 coisas terríveis. Amém? Amém? Doença, fraqueza, morte e condenação. 5 pessoas que vocês ainda estão na idolatria, vocês estão presos, vocês não conseguem abandonar. Se humilha para Deus, que quem se humilha será exaltado. Está em nosso meio. Vocês vão falar com o seu pastor. O que ele vai dizer para vocês. Se for aqui da sede, fala com o pastor Lídio. Amém? Amém. 5 pessoas crentes que estão adorando a imagem da besta, idólatras. Levante a mão. Se humilha. Um revelado. Cadê as outras quatro? É, a igreja que tem os dons de Deus não fica nada escondido, não. Falta quatro crentes que ainda estão na idolatria. Quem se humilha, Deus exalta. Onde está? Falta quatro, é cinco. Veio para ceiar, mas você está lá no celular, vendo lá as imagens que correm de um lado para outro. É televisão 100%. Alguém, eu ouvi alguém falando na televisão, disfarçada, mas eu vejo de uma maneira mais ampla. É verdade que o pregador fala, a televisão disfarçada, mas é muito mais ainda. É 100% televisão, a mesma coisa. É um disfarce, 100% televisão. Pequenininha mini. Cadê as outras? Não vai se humilhar? Não se esqueça da palavra, você ouviu. Falta quatro pessoas que não se humilhou. É crente que ouve a palavra direto, o missionário prega várias vezes por dia. As reprises. Falta quatro, não levantou a mão. Tem três pessoas crentes entre nós. É você e Deus, não é por força nem por violência. A Bíblia diz que nós não podemos forçar ninguém, se humilhar e ir para os pés de Jesus. Não, é pelo Espírito. O Espírito falou, tocou. Você endureceu o coração? O que que diz? Quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureceis os vossos corações. O que que aconteceu com aqueles que endureceram o coração lá no deserto? Viveu tudo, irmão Silvio? Todos que endureceu, viveu? Entrou na terra prometida? Morreu tudo. Por isso que fala o Senhor, quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Essas quatro não se humilharam. Tem três pessoas entre nós que vocês estão querendo participar da ceia. Vocês vieram participar, só que vocês estão se masturbando. É um pecado que não agrada a Deus. Pessoas se masturbando. Não é uma palavra de baixo calão. Isso é uma palavra normal. Amém? Amém. Eu fiquei internado uma época, a doutora passava lá, estava eu, mais umas pessoas lá no leito. E ela falava, bom dia, seu José. O senhor já fez xixi hoje? Falava normal, mesma coisa, masturbação. Cadê essas três pessoas? Se humilhar, alcança misericórdia, um revelado. Cadê as outras? Cadê as outras? Aleluia. É. Quer a bênção? Um se humilhou, recebeu a bênção. Aleluia, Jesus. Cadê as outras duas? Está se masturbando. Não é o revelado, não. Levantou a mão, mas não é aquele revelado, não. Cadê as outras duas? Onde está você? Deus sabe, eu não sei. Ninguém me falou nada, nem para o pastor Lídio, nem para o pastor lá da sua igreja, você congrega, mas Jesus sabe. Quer a bênção de Deus, se humilha. Falta duas reveladas. Quem se humilha será exaltado, quem não se humilha será humilhado. Essa prática, o adversário, ele engana. Ele coloca aquele desejo em novos e em velhos, em jovens e em adultos, até velhos, cabeça branca. O inimigo põe esse desejo desagradável a Deus de praticar isto. Falta duas, quer? Não vou insistir. Não quis levantar a mão. Os irmãos que foram revelados, depois fala com o pastor da sua igreja. Se for daqui, fala com o pastor Lídio. Ele vai orientar vocês. O Espírito Santo de Deus, que não se engana, revela quatro pessoas. Quatro pessoas que vocês ainda estão falando palavrões. Tem momentos que vocês se iram, mas não conseguem se irar e não pecar. Se ira e peca. Fala igual os ímpios, age igual os ímpios. Quatro pessoas. Cadê vocês? Cadê vocês? Quer a bênção? Agora o diabo fala, ih, vai ficar vendo que é você que estava masturbando, que vergonha. Ih, vai ficar vendo que é você que fala palavrão. Endurece a mão para não se humilhar, não levantar. Mas está aqui, ó. Quatro pessoas que falam palavrão. Quer a vitória de Deus? Não se humilhou. Quem não se humilha, será humilhado. É a palavra. Amém? Diga glória a Jesus. Que Deus abençoe. Vai estar o pão, aí está a mesa. Pode bater palmas para o Senhor. Olha, igreja. Aí está os presbíteros com os pães comum. Vamos fazer oração para Deus transformar no corpo, na carne de Jesus. Quem crê, começa a dar glória, glória, glória, glória a Deus. Senhor meu Deus, eis aí o pão. Transforma, Senhor. Ori caldalaba suriandalabai. Transforma na tua carne, ó Pai. Rendemos ações de graças, certo do milagre que o Senhor já operou. Ori andalaba. Aleluia, pronto, já é a carne de Jesus. Pode sentar, igreja. Vamos, irmão, parte, tem vários irmãos. Vai rapidinho aí partindo, nem muito grande, nem pequenininha. As partículas da carne de Jesus. Tem a irmã que vai cantar, irmã Elisete, né? Elisete, Elisabete e Elisete. A irmã Elisete vai cantar o 301. Vem cear, o mestre chama. Os irmãos já partem rapidinho, o irmão já vai distribuindo. Vamos receber a serva do Senhor que vai cantar. Pega aqui esse microfone aqui. Palmas para Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o 301, né? A igreja toda louvando ao Senhor, né? Glória a Deus. Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Com a mão ocupada, né, irmão? As irmãs estão com a carne, os irmãos de Jesus, carne de Jesus, não pode bater palma, glória a Deus. Oh, maravilha. Vem, Senhor, o mestre chama. Oh, rica da laba, suriana da laba. Oh, que carne poderosa. Tem alguém que está autorizado? Tem uma irmã lá, uma irmãzinha lá. Não pegou ainda, quem mais? Está autorizado por Deus e pelo pastor da igreja. Lá onde você congrega ou aqui da sede, que não pegou ainda a carne de Jesus. Dá um sinalzinho, por favor. Glória a Jesus. Vem, Senhor, o Mestre chama. Todos já pegaram. Glória a Deus, querida igreja. Conforme nós lemos, o nosso Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão em suas mãos. Ele estava ali, um cenáculo com os apóstolos. Fez oração de ações de graças ao nosso Deus. Após a oração, ele repartiu, deu para os apóstolos e disse: tomai e comei todos dele, porque isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Orianda Labai. Igreja querida, todos juntos, comamos a carne de Jesus. Pode comer. Orianda Labai. Maravilha. Oh, que lindo, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Suria da Labá. Oh, oh, maravilha, Senhor. Oh, glória a Jesus. Glória da Labá. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Diga amém, igreja. Semelhantemente, igreja, após os apóstolos cear, o nosso Jesus tomou em suas mãos o cálice com fruto da vide, suco da uva natural. Aí está o fruto da vide aí, no utensílio aí da mão dos presbíteros. Levanta aos céus, homens de Deus. Igreja, toda igreja começa a dar glória, glória, glória. Vamos clamar, Deus vai transformar no sangue de Jesus. Glória ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Filho, ao nosso Deus Espírito Santo. Graças, Senhor, pelo milagre que o Senhor já operou, transformando o fruto da vide no sangue poderoso de Jesus. Milhões, milhões de graças, Senhor nosso Deus. Aleluia. Orianda Labá. Graças, Senhor. Diga amém, igreja. Vamos cantar o 39 com a serva de Deus. 39, pode bater palma que está com as mãos ocupadas. 39, alvo mais do que a terra. Vamos louvar o 39, glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós Love. Cair no chão, coloca a mão embaixo do copinho aí, da tacinha. Onde tem mais algum irmão ou irmã que comeu a carne e não pegou ainda o sangue de Jesus? Tem alguém? Tem algum irmão? Tem um varão ali do lado, aqui à esquerda. Os irmãos foram revelados que se humilharam. Fica tranquilo, irmãos. Vocês já estão com a benção. Quem se humilha é exaltado. Conversa depois com o seu pastor. Glória a Jesus. E ele vai te orientar. Pode ficar tranquilo. Vocês já estão com a benção. Agora, quem não se humilhou, perdeu a benção. É a verdade. A Bíblia diz que quem se humilha será exaltado. Quem não se humilha a si mesmo, conhecendo o seu erro, será humilhado. Compreende? Aleluia, amém, Jesus. Diga: Deus é bom para mim. Querida igreja, olha, o nosso Jesus, ele diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Amém? Amém? E o nosso querido Jesus, após os apóstolos cear, ele tomou em suas mãos o cálice com o fruto da vide, o suco da uva natural. Fez oração poderosa de ações de graças. Após ele orar, deu para os apóstolos e disse: tomai todos e bebei-os, porque isto é o meu sangue. É o sangue do Novo Testamento que é derramado por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Diz mais a palavra de Deus, igreja, que bem-aventurados são aqueles que lava e branqueia as suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus. Igreja querida, todos agora, em nome de Jesus Cristo, juntos, bebamos o sangue de Jesus Cristo, que nos limpa de todas as nossas impurezas e nos dá vitória contra Satã e suas legiões. Bebamos o sangue de Jesus. Podem beber. Oh, que lindo. Oh, Riodalabai. Glória a Jesus. Glória! Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. alabar, glória da alabar, aleluia, glórias a Deus, oh maravilha, aleluia, glória a Jesus, amém, glórias a Deus. Jesus convida para com ele viajar. É uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui e morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho ele mandou anunciar. Tem água viva, tem um pão da vida, em uma mesa para o salvo saciar. Tem água viva, tem um pão da vida, em uma mesa para o salvo saciar. Em uma mesa para o salvo saciar. Amém! Pode aplaudir o rei! Aleluia! Graças a Deus, querida igreja. Quem sente a força de Deus, bate palma e dá glórias a Jesus! Oh, glórias a Deus! Vamos agora rapidinho saber quem está no nosso meio. Que você quer aceitar Jesus como Salvador? Quem quer aceitar Jesus como Salvador nesta manhã maravilhosa? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Graças a Deus. Ou você é de outra igreja, quer congregar conosco? A partir de hoje, unir conosco, para nós juntos caminhar no caminho apertadinho até o fim, que nos leva à vida eterna. Quem quer passar a congregar conosco nesta igreja? Glória a Jesus. Desviado, vamos voltar para Jesus hoje? Amanhã pode ser tarde demais. Onde é que está o desviado que quer voltar para Jesus? Glórias a Deus. Quem é membro do corpo de Cristo e serve a Deus na igreja primitiva, doutrina divina? Levante a mão. Meu Deus, que lindo, o rebanho de Deus está crescendo. Oh, glória a Jesus. Querida igreja, vamos nesse momento. Vocês vão orando em espírito, fazer o apelo para os ouvintes. Os ouvintes querem aceitar Jesus, você que é desviado tem que aceitar Jesus também. Se aproxime aí do computador, do celular. Diga, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. A partir de hoje, Senhor, eu vou ser crente em Jesus até o fim da minha vida, nesta santa igreja. Senhor, escreve meu nome no livro do Cordeiro, sela com teu sangue para o dia da vida eterna, com Jesus. Amém. Agora os irmãos que querem congregar conosco, lá em outros países, outras cidades, outros estados, diga, meu Deus, a partir deste momento, deixo a igreja lá da Jezabel e passo a congregar na Santa Igreja Primitiva Doutrina Divina, porque tem a doutrina de Jesus que me leva para os céus. Amém. É, meus irmãos que aceitou Jesus, desviado também que aceitou Jesus novamente. Vocês que se uniram conosco de outras igrejas, não tem igreja primitiva doutrina divina aí na tua cidade. Você vai congregando no rádio, é um culto no nosso lado, de manhã, à tarde, à noite, às madrugadas. É as mensagens santas que nós ouvimos. É na voz do nosso querido presidente, missionário Emerson Nunes, Emerson Nunes. São mensagens que edificam a nossa fé, que nos conduz para a vida eterna, as mensagens santas e puras. Vai congregando no rádio, na tua casa, através do celular, amados ouvintes, e ora, tenha paciência, vai orando que Deus vai levantar um presbítero para abrir uma igreja aí na tua cidade, como já abriu em várias cidades do Brasil. dezenas de cidades do Brasil, os irmãos se uniram no rádio, conosco, através do programa, orou, jejuou, e Deus abriu uma igreja lá na cidade deles. Vai ser também na tua cidade, ouvinte. Aí que não tem ainda a igreja primitiva, a doutrina divina. Salmo 40 para vocês e Eclesiastes 3, tá bom? Amados ouvintes. E as palmas para Jesus. Oh, glória a Deus. Agora todo mundo ajudando a obra de Deus. Todo mundo com a sua oferta, votos, dízimos. Amém? Tem aquela janelinha ali, olha. Nós não temos livraria aqui para vender produtos ou objetos evangélicos. Não, não. A minha casa é casa de oração, não é casa de vendas, diz o Senhor Jesus. Depois você vai devolver o dízimo ali naquela portinha ali. Vai ter um presbítero para receber. O presbítero recebe e unge você com a unção da prosperidade espiritual e também literal. Amém? Amém? Vamos ajudar todo mundo. Só quem não pode. Todos os crentes fiéis sempre têm dinheiro. Quando não tem 20, tem 50. Quando tem 50, tem 10. É, sempre tem alguma coisa para ajudar na obra do Senhor. Todo mundo com oferta na mão, Jesus no coração. E o diabo envergonhado com a cara no chão. Ele não quer que nós ajuda, não. Antes nós gastava lá com as coisas do diabo. Então ele fica nervoso quando nós ajuda a obra. Pega o melhor para Deus. Qual é o melhor? Aquilo que Deus tocar no teu coração. Amém? Diga, meu Deus, perdoa os meus pecados. Recebo ofertas, votos para o pagamento das despesas da tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Pode colocar na salva. Aí está, sentai-vos. Coloca com amor, com alegria. Não murmura, não. Amém? Eu vou citar contas bancárias para os irmãos que estão nos seus lares depositar suas ajudas financeiras para estar ganhando alma para Jesus conosco. Quem ajuda essa igreja é ganhador de almas. Quem ganha almas sabe o é. Banco Caixa Econômica Federal, anota aí, ouvintes. Agência 4990, operação 003. Conta corrente 380, dígito 7. Pix 399-7885-233. Titular, Igreja Primitiva, Doutrina Divina. Amém. Banco Cora, agência 0001, mil contra, ou seja, mil contra. Conta corrente 348-127. Vou repetir, conta corrente do Banco Cora. Anota aí, ouvintes. Agência mil contra, conta corrente 348-12-71, dígito 1. O PIX, CNPJ da igreja, 47-717-682, mil contra, dígito 11. Titular, Igreja Primitiva, Doutrina Divina. Banco Caixa Econômica Federal, mas com um número da conta diferente. Agência mesmo, 4990, operação 003, conta corrente, agora é diferente da outra. 0271, dígito 1, PIX, contato, arroba, a voz da cura divina.com.br. Titular, a voz da cura divina. Diga glória a Jesus. Amém. Deposite uma dessas contas, amada audiência, ouvintes, e você vai estar sendo sábios, ganhando almas para Jesus. Se você deposita na contas das igrejas, de filmagem, telões, as crentes e os crentes andam igual os que não é crente, você está ajudando os falsos pastores, manda as almas para o inferno. Mas se você deposita numa igreja que prega sã doutrina, Igreja Primitiva, Doutrina Divina, você está sendo sábio, ganhando almas para o reino de Deus. E as palmas é para Jesus de Nazaré! Glória a Deus! Deus abençoe a todos que ajudaram essa obra santa. O Espírito Santo de Deus, que não se engana, revela três pessoas. Se tem um caroço no teu corpo, é uma hérnia. Deus vai curar, vai desaparecer milagrosamente. Não é essa, aquela ali é uma revelada. Essa aqui é outra, duas. A de óculos vai desaparecer. Em nome de Jesus! Saia! Aleluia! O Espírito Santo de Deus, que não se engana, revela oito pessoas. Você anda, se movimenta e você sente que dói o joelho. Dói dentro, dores internas. São oito pessoas, Deus tira esse mal. Aquela lá é uma, duas, três, não, não. É quatro de vermelho, não, essa aqui não. Quatro de branco ali, cinco. A outra lá, seis, não é aquela lá não. O irmãozinho ali, sete. Glória a Jesus, cadê a outra? Não é, também não. Aquela ali, pode crer. Deus te cura. Sai em nome. Oh, glória a Jesus. Diga graças a Deus. O Espírito Santo de Deus, que não se engana, revela três pessoas. Muitas vezes você vai andando e de repente acontece algo na tua cabeça que você fica, cai, mas não cai. Às vezes tem que se apoiar em algo para não cair. Três pessoas, um revelado, Deus te livra desse mal. Noé, também Noé. Aquela lá, isso, aquela lá de branco lá, duas, é aquela lá. Não, não é aquela lá também não. Pessoa não revelada, exatamente, ali está. E pode crer e verás a glória de Deus. Tem mais três pessoas, tem uma causa. Na justiça, Deus vai bater o martelo favorável a vocês. Três. A irmã de óculos é uma. Isso, uma de óculos aqui na frente, isso. Não. Não. Aquela ali é duas. Não, essa aqui não. É o varão aqui. Pode crer. Nosso Deus, ele peleja pelo teu povo. Sete mulheres que você percebeu algo errado na tua mama. Não está normal como deveria ser, como deveria estar. Sete, Deus arranca esse mal. Um mal na mama, uma revelada. Duas, três. Você percebeu alguma coisa errada. Três, quatro, cinco. Seis. Sete, Jesus disse, creres verás a glória de Deus. Saia, saia doença dos corpos, irmão. Diga graças a Deus. Tem quatro pessoas que vocês estão sofrendo ameaças. O diabo na vida de alguém querendo fazer o mal contra quatro pessoas. Deus garante te proteger. Quatro, uma revelada. Duas. Não temas, confia em Deus. Não é. Três. Não é aquela lá, não. Não é. Esse aqui. Deus garante a proteção. Vai de Satanás dos corpos. Seus cavalos que estão contra os irmãos. Diga glória a Deus. Querida igreja, o Espírito Santo de Deus, que não se engana, revela 12 pessoas, 12. Tem uma bênção de Deus para um dos teus, porque você ora, busca, e Deus está respondendo. 12 pessoas, uma, duas, três, quatro, cinco, não, cinco, de óculos, e seis, sete de preto aí, blusa preta, sete. Não, oito. Nove, dez. O irmãozinho lá de óculos lá. Onze. Não, não, não. Ainda não. lhe está. Pode aplaudir o Senhor. Deus garante a bênção. Que Deus abençoe a igreja de Deus. Vamos fazer a oração da fé agradecendo a Deus. Antes, apresentar a criança. Traz a criancinha aqui, rapidinho. Pode subir aqui, varão. Mão, pastor, presbítero, segura na mão aí. Vamos apresentar a criança. Criança não batiza, igreja. Essa história de batizar criança é invenção de homens. Jesus foi batizado, ou seja, no Rio Jordão. Foi batizado com quase 30 anos. Compreendeu? Jesus não foi batizado criança. Ele foi apresentado. Criança não se batiza, apresenta Deus como Jesus foi apresentado pelo homem de Deus, Simeão. Amém? Amém. O homem de Deus, aquele servo do Senhor, apresentou Jesus. Criancinha, bebezinho. Então, criança não batiza, criança apresenta Deus. Batismo de criança é antibíblico. Não tem aprovação de Deus. O homem aprova, mas Deus não aprova. Vamos apresentar essa linda criança. Como é que é o nome? Kézio Mirelle. É mulher? É mulher, tá sainha de mulher, né? Roupinha de mulher. Um vestidinho. Que é. Eu não apresento criança. Um macho com a roupa de mulher. Uma mulher com a roupa de homem. Eu não apresento, não. Se algum irmão quiser, alguns irmãos apresentam, é problema deles e Deus. Porque a Bíblia diz, não vista a roupa de homem e mulher, nem mulher, vista a roupa de homem. Não é isso? Aleluia, Jesus! É, exatamente. Oh, Jesus. Mas é criança, vai fazer frio. Não, mas é mulher do mesmo jeito. É fêmea 100%. Não pode vestir calção, nem bermudão, calça comprida, nada disso. Nem mulher, não pode. Meia calça também não pode. É calça do mesmo jeito. Só que é menor, é meia, mas é calça. Amém? Amém! Então vamos apresentar essa criança como Jesus manda. Toda igreja começa a dar glória, glória a Deus. O Senhor está, meu Deus, essa criança que nós apresentamos. Como o Senhor foi apresentado lá no templo por teu servo Simeão. Ó Deus, que a tua bênção repouse sobre essa criança. Em nome de Jesus Cristo, a bênção em todas as áreas. Que ela se crie na robustez da tua palavra. Para ser um vaso de honra em tuas mãos. Em nome de Jesus nós apresentamos e já agradecemos pela bênção em nome de Jesus. Amém. Pronto. Está apresentado. É isso aí. Deus abençoe. Pode aplaudir Jesus, igreja. Querida igreja, antes de fazer a oração da fé, vamos passar para o pastor Lídio, que ele tem anúncios, avisos da obra do Senhor. Recebamos o servo de Deus com palmas bem forte para Deus. Amém, Jesus. Mais uma vez, receba a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e ouvintes. Irmãos, é só um aviso para os irmãos, obreiros e obreiras, que ainda não têm o contrato voluntário de obreiro, que não foram preenchidos. Os irmãos obreiros e obreiras que não pegaram ainda aquele formulário lá dos irmãos marcar os dados, os nomes dos irmãos, para os irmãos pegarem na saída ali com o pastor Carlos. Tá bom, meus queridos irmãos, obreiros e obreiras que ainda não pegaram? Quem já pegaram? Aquele formulário lá para encher e trazer para nós. Os que não tiveram, os irmãos vão estar recebendo ali na saída, na porta. E os irmãos membros que não foram feitos em a ficha de cadastro de membros, os irmãos também vão estar adquirindo. Amém? Quem ainda não pegou? Ficha de membros. Então, os irmãos que não pegou na saída vão estar pegando. Amém? Só isto só. Retorna a palavra para o servo de Deus e as palmas exalte o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus, igreja de Deus. Quem tem muito que agradecer pelas bênçãos? Então toda a igreja em pé. É, muitíssimo temos que agradecer e pouco a pedir. Quem está sentindo a bênção de Deus na tua vida, diga eu. Eu também. Então vamos agradecer por mais um domingo de vitórias que Deus entregou para nós. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Jesus, por este domingo de bênção. Mais uma vez comemos a tua carne, bebemos o teu sangue. Estamos muito alimentados no Senhor. Milhões de graças, Senhor Deus de Israel. Abençoa todos os irmãos, as irmãs. Levai-os em paz como o Senhor trouxe. E receba a nossa adoração em espírito e verdade nesta manhã de domingo, cobrindo todos nós com o teu sangue, por onde andarmos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças por tudo, milhões de graças, Senhor. Diga amém. Amém. Grita junto com o vovô José Carlos. Aba do Senhor Jesus. Mais uma vez. Aba do Senhor Jesus. Olha, ninguém vai embora antes de receber a unção com azeite. Quem foi revelado pelo Espírito Santo, Deus vai dar mais bênção através da unção com azeite. Tem vários presbíteros aqui, vai rapidinho fazer esse trabalho na obra do Senhor. E Deus garante muitas bênçãos através da unção com azeite, pelo presbitério. Terceira vez, grita! Aba do Senhor Jesus! Seja com vós todos. Desde agora e para sempre. Continue, ouvintes do programa Volta à Cura Divina, os ouvintes da Rádio Jaraguá FM 87.5, não desligue não, continue. O programa Volta à Cura Divina vai até às 13 horas, domingo e quarta-feira, das 10 da manhã até às 13 horas. Rádio Jaraguá FM 87.5. Que Deus abençoe a todos. Agradecemos os trabalhos técnicos do nosso irmão Pastor Carlos, nosso irmão Gil. Que Deus abençoe os meus irmãos. Ouvintes, volte nos ouvir logo mais às 7 da noite. Tem um culto, segundo culto, à noite. É o culto da campanha que prossegue. É 9 da manhã e 7 da noite, esta mesma campanha. O jejum mundial na última hora contra os demônios da besta, demais da besta, e também para Deus fazer justiça a favor do seu servo zeloso da doutrina, pregadores da sã doutrina. Que a paz de Cristo esteja com todos vós, desde agora e para sempre. Despedida do seu irmão em Cristo, José Carlos do Nascimento. Alô, estúdio! Pode cortar o som!